22, 9 na ingressão via Juliette, vai prosseguir remoto 14, observando o airport da Santa. Está fazendo o curso da aeronave, vai prosseguir em reboque até o a remoto também, era remoto, fica atento ao tráfego. Negativo, ingresso a Juliette, remoto 14, está visual com o reboque da Santa. Cinco 973, chama Centro Recife, frequência 2685 e alterna 2545. 2645, Rio 5973, um bom final de semana. Até mais, Gugu. Obrigado. Mega Seagolf, prossiga. Comanda aqui o tempo do reboque na ponta número 7. Mega Seagolf, bom dia. Data, bom dia também. Yeah. Salvador Ground up Chicago 6570, April 3, pushback clearance. Good push and start, comrade to taxi, up 6570. We report for taxi 6570. Palma Zulu Delta Lima, bom dia, prossiga. Autorização do campo. Tina Monte Santo, o nível solicitado 055, Zulu Delta Lima. E a radial ideal de saída, Zulu Delta Lima, por gentileza. Autorizado, senhor. Eu vou coordenar com controle só um minuto. Zulu Delta Lima. Zulu Delta Lima na escuta, cópia? Zulu Delta Lima, cópia. Zulu Delta Lima, vai prosseguir para Serra Serra, Quebec Papá, nível 055, correto disponível, vai prosseguir direto, já interceptando a radial 006, em coordenação controle, decolando a pista 35, decola da pista 35, com curva direita após decolagem, já prosseguindo direto na radial 006. Mantendo inicialmente restrito 1000 pés, aguardando liberação do controle. Aciona 5442, controle 119.35, a torre opera em 118.95. Responder 5442. 5442. Tu confirma pessoas a bordo? 4. Para sua táxi, decolagem chama a torre 118.95, altímetro no 0 no 4. Tem um bom voo e bom dia, Zulu Delta Lima. Literal 9970, bom dia para Teresina, eu tenho 3620 aprovado, informação é a Fox, tá pronto, cópia? Tá pronto, cópia, dentro da Fox. Literal 9970 para Teresina, aprovado nível 360, vai prosseguir via Zulu 20 até Teresina, Tango Romeu Serra, voa direto, conforme. Decola da 10, curva esquerda. Subida Momo, após Cogbu, Kilo Oscar, Golfo Bravo, Uniforme, Cogbu. E após Nenim, November Echo, November India, Mike, Nenim. Momo, transição Nenim. Aciona 5461, controle 119, decimal 35. Autorizado 360 para Teresina, Uniforme, do 20. Teresina, decolando a 10, curva na esquerda, Momo, Cogbu, Nenim. 5461, transponder e o controle de saída 1935, federal nasado, 70. Parece parte 3, me pronto, pushback 9970. Chamará quando pronto, federal. Salvador Ground, up to cargo 6570, heavy. Crash taxi, clear. Three persons on board? Three persons on board. Over taxi from number 1, second by the right. Taxiway Indian Alpha, holding point 110, contact tower 118.95, altimeter side 1014. Have a good trip and good day. 1014, we are clear in India Alpha, holding point 110, 118.95, up to cargo 6570. Page 1014. Page 1014. Line up and take off runway 10, wind is 150 degrees, 12 knots. QNH 1014. 1014, we are clear to line up and departure runway 10. 570. Salvador, o Zulu Delta Lima está no Pátio 5 para o acionamento. Acionamento autorizado, show para o táxi. Papa Romeo, Zulu Delta Lima. Chamada para o táxi, Zulu Delta Lima. 0133, torre 118, decimal 95, Michael Mel. Michael Mel, para acionamento táxi. Correção, acionamento e decolagem. Chama a torre 10895, altímetro no 0, no 4. Tem um bom voo, Michael Mel. O meu Alfa, chame para a decolagem. Gotta go 6570, rolling runway Salvador, o Zulu Delta Lima acionado e pronto para o APSA 6570 airborne 16, Salvador Control Frequency 119 S435, have a nice trip. Salvador Departure Control 11935, APSA Cargo 6570, good day. Papa Roma Zulu Delta Lima, táxi autorizado, reporte para ingressar pista 35. Reportará ingresso 35, Zulu Delta Lima. Michael Romeo Alfa, nosso ataque informar no setor, reporte fora, no aeródromo 140 com 1090, ajustado a 1015 no altímetro. Reportar para o Paulo Salvador, bom dia, o Luno 79. Bom dia, Luno 79, informação Fox, para Guarulhos, copio 360. Fox, informação, pronto para cópia. 79, Guarulhos, aprovado, nível 360, via Pezulu 1-0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, Costa conforme rota do plano. Decola da 1-0, com curva direita na subida da El, Rosleta, depois Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5471, controle 119, decimal 35. Informação Fox, autorizado 360, Guarulhos, pista 10, curva direita, Nael, Leda, Motiva. 5471, transponder, 1935, controle de saída, aerovia principal, upper, Zulu 10, Taubaté, depois conforme, gol no 759. Gol no 759, portão 02, chame pronto, pushback, sonamento. Quando pronto, pushback chamado nessa frequência, bom 759. Solo, bom dia, passarelo 223. Passarelo 223, vitória da conquista, aguarde cópia, prepare a árvore, leva. Excelente, aguardando. Juliette, Quebec Kilo, prossiga. Oi, o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, autorizado aproximação, parte do Gresham, solo controlado, 130 com 8. E se possível operar pela pista aí, aproximar para 17, fazer um taxi? Autorizado. Ok, tá na curta final do 97, Mike Romeo Alfa, obrigado. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 95. Vem pessoas a bordo, tá no Pat 5, Quebequilo. Chama 2, 10295, acionamento táxi, decolagem, altímetro 1015, tem um bom voo, bom dia, Quebequilo. Tá pronto para o posto bem, acionamento, federal 9970. Vem pessoas do solo, chame táxi, federal 9970. Chama pro táxi, federal 9970. One, two, four, could you confirm the secondary, please? 125 decimal 45. 12545, thanks. Have a nice day. Fronteiro Solos 21 à direita, táxi via Oscar até o pátio do Grael. Estacionar frequência livre, tenha uma boa tarde. Bom dia. Bom dia. Táxi autorizado até a Papá. No ponto de espera da Papá, mantenha a posição, aguarde ingresso no 7. Júlio, alinhado 35, aguarda. 7, esquilo liberou a esquerda do eixo decolagem 35, vento 150 graus com 10 nós, decolagem autorizado. Zulu, Delta Lima. Livre, Zulu, Delta Lima. Passarelo 223, copia? Para a cópia do 223. Retorna com pista autorizado 180, decola 110 com a primeira curva à direita na saída Arbor Elefa, após o Oplore conforme rota. Transponder 5470, controle 199 decimal 35. Gente, com pista 180, pista 10, curva à direita após Arbor Elefa, após Oplore. Transponder 5470, controle 1935, passarelo 223. Passarelo 223, contingimento correto, a porta pronta para o pushback e acionamento. Porto Rico. 3935, aliás. 3935, virado para o outro lado. Decolado 35, Salvador. No Delta Lima, sobre mantenha 055 em condições visuais. Autorizado a subida 055, condições visuais do Delta Lima. Sete Quebec Kilo autorizado, ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Sete. Tem via Pátio no Índia, ponto de espera chamado Rio 1895, altímetro 1015, bom voo. Obrigado, Pátio no Índia, 0, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Aí mantém 1-0, federal 9970. Oh, go 1-7. Ground go 175, minor, request push and start, position 10-2. Test push and start, report red for taxi. 2, go 1-7-5-9. Papa Tango Juliette, Quebec Kilo, decolado aos 2:30. Chamo controle agora em 1, 19.35, tem um bom voo. Quebec Kilo, chamo controle 19.35, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Juliette, Quebec Kilo, decolado a 900, na sua escuta. Juliette, Quebec Kilo, mantenha esse visual, corre do Axan. Quebec Kilo, mantenha na minha frente, corre do Axan. Zero 9970, vento 150 graus, 08 nós, autorizado a decolagem, pista 1-0. LCM 10, zero Salvador, Zulu, Delta Lima. Zulu, Delta Lima, prossiga. Zulu, Delta Lima, agora 400, se autorizado, vai manter essa altitude devido a formações. Sim, tinha copiado 4.500, quando possível, informe seu estimado para pouso. Estimado 1100, senhora. Informe a 20 milhas de Salvador. Vamos na Zulu, Delta Lima. Já, Zulu, na remoto não quase, já volta para o táxi. E você ali para o táxi, doutor. Tolerable. 1759, request, taxi. Cogibo. Autorizado DCC, Cogibo. Cogibo, muito obrigado, General 9970. Five and now, alternative, alternate, Galeon. Sex via India, all of the points call tower frequency 1 and 8, 1 and 8, 1 and 5, 10 and 8, 1 0 and 5, good travel. 1015 and sex via India, call tower 1095 0 1759, thank you. São Salvador, voo 649, como seria a saída prevista para Porto Seguro? Voo 649 autorizado, Porto Seguro, nível 360, decola da 10, com a primeira curva à direita na saída da Elisa após 10. Doutor Luiz, 50 é a primeira aerovia que recebe, está forte conforme roda. Responde 5474, controle 119.35. Autorizado, Porto Seguro 360, decola da 10, primeira curva à direita, Sael, Leda, Bidev, Upper Whisky 50, após confirmar a rota, 5474, aciona, 1935 ao controle, 649 da rua. Go 1559. 649. Quilo Zulu, informação em curso é a Gol, confirma a parte da pista que decola. Tem sol, confirmando o destino de terra, November Golf Indy. Só um minuto, por favor, por gentileza. Salvador Ground Morning Azul 2704, information Foxtrot. Azul 2704, number 2, copy, send back. Thank you, Zulu, copy. Autorizado Vanambi, uma centena, decola da 197, com curva à direita na saída Arbor, após direto. Transponder 5513, controle 119, decimal 35. At 32, call also model departure 119 at decimal 35, have a nice trip, sir. Bom dia, 1935 departure, have a good one. Seja mesmo correto, contra o PLD. Golf, informação, Golf, aguarda um minuto, copia. Go 1759er. Bom, recife autorizado, 350, decolada 10 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Transponder 5473, controle 119, decimal 3. Autorizado recife de 350, decolada 10 com outra esquerda, saída Puca, transição Caju. 5473, transponder controle 193, Azul 3704. Azul 2704, protegimento correto, reporta para fora, pushback, estacionamento. 2704. Como é o meu Golf, confirma um parte a pista de decola. Gente, confirma a transporte de cena. Como é o meu Golf. Passageiro 223, Procax com 61 a bordo, alterna Salvador, com 6 horas. Gente, taxi via... Site 1 no Índia, ponto de espera chama Torre 1 no 8, 9, 5, 8, 1015. Confirmando 6 horas de autonomia ou 6? 6 horas, 06. Gente, 22231. Site 1 no Índia, ponto de espera 5095, mas 22231. Silêncio, vem aqui no passando para o da barra. Confirma intenções? 02. Bem, está presente, tem frequência livre, não há tráfego no setor a informar. Muito obrigado, bom final de semana, bom trabalho. Igualmente com o pouso. Salvador Departure, go 1759, request. Go ahead. Can you fly much of it? Stand by. Stand by. Não, meu Golfo não escuta. Nós estamos coordenando o transponder aqui, ok? O 1759, clear the Motiva. The clear Motiva. Thank you. Geral 9970, chame Recife no 2085, alterno 2545. 2085, 2545, bom dia. Geral 9970. Bom dia. Ah, o meu Zulu Delta Lima. Afirmativo, mantenha esse visual 4.810 para serviço de informação de voo e alerta, frequência de Recife 12685, alterno 2545. Autorizado, mesma forma. Hotel Ginésio Serra Copia. Já do Manati, 1.000 pés, decola da 1.7 com curva direita no corredor, achei a transponder... Ele coordena com o centro aqui, aguarda a coordenação do transponder, o controle opera em 119, decimal 35. Quanto a Juliette Serra confirma o VOB? Gente, aguarda um minuto, por gentileza. Posição de decolar para o servidor 223. 0135, acionando o transponder, Hotel Juliette Serra. Gente, para táxi que chama Torre 295, confirmando a altimetra 1015, ok? Solo Azul 2704 na 1 para puxa Flamengo. Azul 2704, autorizando se vai funcionar, volta táxi. Autorizado, puxa instrumento, Azul 2704. Mike Bravinha aqui, número 2 para Copa Guarda. Iniciando a decolagem, passarinho 2223. Ciente, o vento 150 com 07 nós. Estamos em coordenação com o centro, agilizando o máximo possível o seu plano, ok? Assim que tivermos, pagamos a COSC. Do 2223, decolado aos 38, controle 119.35, tenha um bom voo. 1935, passarinho 2223, bom dia. 9, chame Recife 251, alterna 133.25. Recife 251-3325, certo? Nativo. Boa. Doutor Salvador, passarinho 223. 3223, contato radaço, Vabinizou 180, perfil da saída árvore Lefa. 180, perfil da árvore Lefa, passarinho 223. Rodão no site com curva direita no corredor, achei inicialmente restrito no meu pai, aguardando a liberação do controle. O transponder é 5503 e o controle em 199.35. Irei verificar o nível autorizado, as outras informações estão corretas, somente o nível que está diferente aqui pra gente. Só aguardo o estático, por gentileza. Para o táxi, 649 da Gol, 85 a bordo, autonomia 0307, alterna Galeão. 185 ou 85? 85085. Gente, voo no 649, taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera torre 198.95, altímetro 1015, sai como número 2 no ponto de espera. Parte 1 no Índia, ponto de espera torre 1895, 1015 é o ajuste, é o número 2, voo 649. O azul 2704 está com 88 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Fortaleza para o DAC. Confirma a autonomia? 3 horas e 30, 0330. Cliente, taxia via Índia, ponto de espera torre 198.95, altímetro 1015, bom voo. 1095, táxi Índia, torre 1895, azul 2704. Golf agora em coordenação. Mike Bravo Yankee, prossiga. Inicialmente 220, né? Mike Bravo Yankee para Serra Nova Victor Delta, aprovado 220 inicialmente, prossegue direto conforme rota do plano e após 200 milhas, 200 milhas do bairro Salvador, cancela, prosegue visual no 085. Decola da 17, curva direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, voz direto. Aciona 5503, controle 119, decimal 35-200-895. Segura avião em cortejamento correto, confirmo, vai ver? Gente, mais segura avião em paracionamento, tá? Que se chama Torre 1 no noite, decimal 95, altímetro 1015, bom voo. Leão, meu voo, na escuta. Para informação, houve um problema na transmissão do seu plano, já foi retransmitido pela nossa sala em S, mais alguns minutos será solucionado o problema, ok? Zero, pronto. Gente, gol no 649, após a rolagem do Embraer da Azul, alinha e mantém, cabeceira 1-0. Após a rolagem do companheiro da Azul, alinha e mantém 1-0, gol 649. Lima Animal, informação, gol em curso, confirma o parte da pista de decola. Gente, é mais só um minuto, cópia. Alfa, não escuta. Confirma. Cruzado Serra November India Uniforme no 080, decola da 17 com primeira curva direita na saída Arbor após direto. Transpondem 5454, controle 119, decimal 35. Decimal 35, grato, até o direto. Bom dia, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra. Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, mantenha-se visual no meu pés, autorizado direto para Nati. Visual no meu pés, direto para Nati, Hotel Juliette Serra. Gente, 04 a bordo para acionamento e táxi, chama Torre 1, no noite, decimal 95, altímetro 1015, bom voo. 8, contato radar 62 milhas sudoeste de Salvador. Foi pro Admário para completar a chegada e informe quanto no ideal de descida. Vai, o Amário é contra ideal, para o nosso plano. Salvador Control Azul 2704, morning airborne, runway 10, passing 1400 feet. Azul 2704, radar contact on the pass-through climb to flight level 0, correction 350, Boca de pass-through. Climb to flight level 350, Boca departure Azul 2704. Salvador Azul 2704, request fly direct to Caju VOR. O vento 160 graus, 109. Livre decolagem, 10, 1649. direct to Romeo Fox 018, restrict the flight level 230. Fly direct to Romeo Fox 018, restrict flight level 330, Azul 2704. Prossiga. Small 35, tem um bom voo. 1935, obrigado, até daqui a pouquinho. Alto autorizado táxi, o ajuste 1025, reporte na Papar para ingresso 97. Para descida 4958. O 4958, desça para nível 050. Começa com 4958. Controle, muito bom dia, 649 da Golpa, saída da El, passando 2600. Bom, 649, contato radar sua para nível de voo 360, perfil da EL. 360, perfil da EL. 649 da Gol. Nível 220, decola da 17 com curva direita na saída da Gol. Direto após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5522, o controle em 119, decimal 35. Bom, meu voo, procedimento correto, confio o POB. 705 a bordo para o táxi, chama a torre 1 no noite, decimal 95, altímetro 1015, bom voo. Papa Romeu, Golfo autorizado táxi, o ajuste 10 no 5, como número 2, reporte no ponto de espera da Papa Romeu, Golfo. Azul 2704, contact him to the center, 126.85, if unable, 125.45. Secondary, 125.45, primary, it's gonna be 12685, Azul 2704, full final command. Have a nice weekend. Obrigado, sir. Thank you. Thank you. Passarei 2223, autorizada para o de conquista. Graça, na prova de conquista, passarei 2223. Nominha 49, chame Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, obrigado. Romeu Lima, Lima Alfa, o vento 150 graus, 07 nós, autorizado a decolagem, pista 17. Não temos a sua notificação aqui, aguarda um minuto para conta. Confirme que foi chamado para pouso? Não compreendi a mensagem. Confirme o chamado para pouso? Chegou pouso ao Juno 104. Copiado, tem frequência livre. Frequência livre, graças a Deus. Afirmo, o Papa Romeu Golf autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 107. Papa Romeu Lima Lima Alfa decolado aos 54, controle 119 decimal 35, tem um bom voo. Alfa Lima Alfa. 8, alcançou 260. Recibo 288, alterno 260, passando 223, bom dia. Bom dia. Azul 4958, desça para 2000 pés, QNH 1015, autorizado final do procedimento ILS, informa quando estabilizado. 2015, reportagem estabilizada ILS 4958. Gente, autorizado... Para Santo Amaro, grupo de Zulu, no meu pé, decolado diretamente do pátio do Iraé, com proa norte, transponda 0145, controle em 119 decimal 3. Confirma o PLB? 3 a bordo? Gente, meia dúzia volta para acionamento e táxi, chama do 118 decimal 95, altímetro 1015, corrigindo para acionamento e decolagem. Pronto, Salvador, alto em Aquibranca, Lúcio Ingresso, Parque Principal, até a posição 09. Autorizado o ingresso no Parque Principal, reporta finalizando o reboque no gate 09. Ao 500 graus, reportará. Ok. Patango Lima, Kilo Zulu, no pátio 5, livre acionamento, chame pronto para o táxi, confirme o PLB. Pesado táxi, reporte na Papá, o Lima, Kilo Zulu. Gente, o Mike Bravo Yankee, livre acionar, chame pronto para o táxi, fique atento ao Alfa Serra 50 acionando também no GRAE. Gente, aguarde para a decolagem, Romeu Golf. Papa Romeo Golf, o vento 150 graus, 12 nós, autorizada a decolagem, pista 17. Ainda mantenha a saída construída até 3 mil pés. Ok, limitada a 3 mil pés na parte de cima. Quilo Zulu autorizado, ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Tá, Romeu Golf, decolado aos 58, controle agora em 119.35, tem um bom voo. 19.35, obrigado, amigo. Salvador de Paz, good morning, papá Romeu Golf, now 1.5. GLS 4958. 4958, complexo sendo torre 1895. Obrigado. 150 graus, 05 nós, reporte fora do solo com Pro Norte, Mike Romeo Alfa. Passando fora do solo. GLS aí, azul 4958. Azul 4958, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pista 10. Para informação, helicóptero Alfa Serra 50 decolando de um hangar à esquerda da final da 10, comprou a norte, não interfere com seu pouso, o 4958. Já entramos no pistoleiro, 4958. Fly direct destination, miss. Our heading will be 288, now we pass now 2700. Confirmed, heading 288. 288, yeah, that's right. Copy 288, clear direct. Thank you. Azul 4958, tráfego avistado, cheque trem, autorizado pouso, pistão 10, vento 170 graus, 10 nós. Teve pouso na 10-4958. Fora do solo, Mike Romeo. Gente, o Mike Romeo Alpha decolado aos 1100, com Pro Norte, aguarde transferência de comunicações. Mantenha a posição, Lima aqui no Zulu. Papá Mike Romeo Alfa da presente, controle 119.35, tem um bom voo.